Autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-7 nós, variando até 2-1 nós. Ciência livre de pouso na 1-0 para azul 4-0-6. 5-0-0 visual com a embreagem azul na final. Com azul na final. Ciência afirmativo, prolonga a perna do vento, aguardando para gerar base, Olimpo 0-0. 0-0. Olimpo 00 livre base, reporte na final, baixado travado. Reportando na final, Olimpo. Azul 4060, solo 30, libere próxima direita via Fox, chama solo no 21 decimal 9. 21 Fox via Fox, obrigado, bom dia. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de toque remetida, aguardando apenas pistão no zero livre. Afirmativo. Graus 1 no 5 nós, variando até 2-0 nós, do link 0-0. Mantém as contas visuais. Puxa, finalmente depois foi um ataque. Toma ataque, tá doido. Voo 1260, chama o centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 1268, 1365, 1260. Papai Romeu Romeu fica bravo, chame todos, frequência 1 no 8 decimal 6. Prossiga, Bajá 02. Firme, Irapuã, Salvador, Bajá 02. Bajá 02, mantenha a separação visual, chame torre 118, pessoalmente. Torre de 8, preparei. Autoridade de chegada, Amanda, esse para nível de voo 050. Negativo, 35220, mantém a chegada. Zero, essa medicação. Trip 5220, permanece vigilante, ainda presente, voo para o diamante. 0 para pouso. Número 1 para aproximação, 5220. Se você for adulto da presença, 5220. Negativo, mas sem ser nada. Vou na Flor Diamante. Flor Diamante, 5220. Confirme, Trifa. É, como eu estou numa área de necessidade, cara, nós estamos atrasando o nosso trânsito para a próxima decolagem e gastando mais combustível. Tem, Trifa 7740, ação de identificação, desaparecimento de voo 060, de redução para 2509. Controle, bom dia, Azul 4237, passa 1500, 1600 pés, perfil Bael. Azul 4235, contato radar na decolagem, sul para o Inglês Gol 360, saída da El. 360, possibilidade de voar da El, presente, senhorita? Negativo, mantém o perfil. Gente, obrigado. Trip 5220, em qual a velocidade que está mantendo? 2459, ficada 5220. Objeto 6730, informe a velocidade que está mantendo. 2510, como solicitado. Papá Romeu, Romeu Serra, November, a 2 de chegada, bom, direto para o nível de voo 070. Curva à direita, saída Arbor, após voo Elefa. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, responder 5074. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após voo Elefa. Arbor. próximo, fase leve. Pouso 270, crescimento correto, é forte pronto para puxa acionamento. Paulo Salvador, Altra 3191, autorização Galeão, bom dia. Andrés 191, pronto a cópia. Afirmativo, professor. Andrés 191, para o Galeão, autorizado nível de voo 380, Piloto 10, decolada 10, após curva à direita, saída da EL, após Leda, após o hibride, controle 199-35, torre 198-36, transporte 5065. Gente, autorizado 380 para o Galeão, via Pesulu 1-0. Decola da 1-0 com curva direita, saída da EL após V de Bridge. Controle 119.35, torre 108.6, transponder 5065, 3191. Está 3191 no cotejamento, correto, reposto plano para puxa acionamento. Reportará, puxa acionamento, está 3191. O 220, desça para 2000 pés, NH1012, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. 2000 pés, 10, 12, reportará estabilizado ILS, 35220. E a 21 notação, pode voar direto da EL com referência? Negativo, mantém o perfil de saída. Sente mantendo. Jet 6740, tráfego 10 horas 12 milhas chegando no localizador é um Alfa Tango 72, retoração para sequenciamento, curva à esquerda proa 025. 025, 6740 está reduzindo para 1809, ajuda? Ajuda, Jet 6740 40, seu limite é a radial 225 de Salvador. O limite é 225 de Salvador, nas proas 025, 6740. Teste 6 pés agora, 6740. Salvador, bom dia, passarei 2230 com a 90. Passaria 2230, autorizado de chegada da Amanda, esse para nível de voo 080. 80 na Amanda. Ação de identificação, passaria 2230. Sim. 6740, desça para 3000 pés, que é negar 012. 3000 pés, confirma ajuste para o 6740 para o curso do localizador, curva direita para o 080. 080, 6740. Objeto 6740, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. 2000 pés, aí é posto estabilizado, 6740. Romeu Serra November, desce para nível 050. Descer até o 050, Romeu Serra November. 5220, estabilizado o localizador. 5220, complete na ONS, M Torre, 18.6. 18.6, 5220. Papá Romeu, Romeu Serra November, desce via 2000, QNH 1012, reposto estabilizado. Descer via. Chegada 2000, Romeu Serra Novembro, reposto aéreo estabilizado. Informa o número 3 para o pouso. Ciente, Novembro. Ciente, reporte quando baixar o travado. Será quando baixar o travado, 5220. 133, decimal 25. 251-3625, bom dia. Foi o objeto 5728, autorizado chegada a Mário, desça para o nível de voo 060. 060 na Mário, 5728. Será? Nível de voo 050. 50-2230. Passaria 2230, desce via para 2000 pés, QNH 1012. Cobri 12 dias, 2 mil, passarei 2 mil, 3 mil. Papá Romeu, Romeu Serra, Novembro, tráfego, 11 horas, 10 milhas, estabilizando o localizador, é um Bravo 733. Tu te queres, Romeu Serra, Novembro? Noise, ok, livre pouso, 190, 35220. Objeto 6740, complexo na OMS, chame torre 119, decimal meio. 26, obrigado. Oi, Salvador, TAM 9500. TAM 3621, no chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 251, alterna 3325, bom dia, bom trabalho. TAM 9500, prossiga. Bom dia, nós estamos na Monf, passando Alagoinhas, mantendo 180. 9500, terça via chegada Monf, QNH 1012, espera 2000 pés. 2000 via, com 1012, 3950. Sonda, o TAM 3191, está no 06, pushback acionamento. Tá, chama solo no 21, décimo 9. Eita, Delta, solo 219. Fala, é o trip 520, levando na Delta. Livre 5220, autorizado táxi via Alfa, Kilo, com pátio 3, portão 04. Alfa, Kilo, pátio 3, 04, obrigado. 76740, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 14 nós, variando até 18 nós. Gente, livre pouso, 6740. Estabilizando no localizador, Randão Serra Novembro. Papá Romeu, Romeu Serra Novembro, complexo na OMS, chame torre 118, decimal meio. Completa sinal LF 2186, Rondô Serra do Zé Verbo. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Serra November, sinal LF, 1-0. Romeu Serra November, bom dia, a intenção é pouso capixaba 1-0. Afirmo. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, aeronave que precede um Boeing da Webjet, dentro de alguns instantes para toque na 1-0, ok? Aguardando autorização de pouso, Romeu Serra November. Solo Salvador, o gol 1777, instruções para o TAC, 181 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando com o 777, QNH 1012, autoriza ataque via parte 1, taxa Índia, ponto de espera da 10, 211, antes desse momento. Instrução 2012, autorizado pelo parte 1 até a Índia, no ponto de espera da 10, 10, 282, mal 6, gol, ponto, 77. Salvador, tá, 329, com puxa, acionamento, 29, a 0. 728, reduz velocidade para 2409. 2409, 27, 22. Posseiro no 377, autorizado de chegada a Mário, desça para nível de voo 070. Autorizado de chegada a Mário, nosso voo a 070, posseiro no 377. Desça para o 070.